Folheia as páginas de um velho dicionário. Procurei as palavras mais bonitas para te dizer. Porque eu sei que o meu vocabulário não é rico em boa prosa. É difícil de entender, mas se não me engano, quantas voltas eu já dei e as palavras que encontrei são para dizer que te amo.